3000 pés com 0 no 4, ajuste. Para 3000 pés com 0 no 4. Aguarde a cópia, Juliette, Tango Zulu. Para o ingresso, tá 35 no 7. Autorizado, portão 4, 35 no 7. Livre ingresso até o 4, 35 no 7. Trulli, Salvador, mas bom dia, tá? 3153, informação, Juliette. 3153, identifique, desce e mantém o 070 na chegada a BOF. 7 com. Descendo ao 070, chegada a BOF, 3153. Gol no 804, desça para o 040, redução de velocidade para 2109. Descendo para o 040, redução para 010, gol 804. Log 65 no 8, 1809 na velocidade. Ataque gol no 642, POP 68, 329, alta na nação. Log nacional, Lima, tem 40 menor. 68 ou 168? 68, 68. Autorizado o táxi via Juliette Alfa no ponto de espera 118.6 no 642. Revisado Juliette Alfa, ponto 118.6, torre 642, bom dia. Bom dia. Juliette Alfa, 118.6, velado 6598. Para 2000 pés, autorizado a final 6598. 2000, autorizado final 6598. Acionar os motores, vai fazer cheque de motores ou tem algum plano para esse horário? 014, Rio 9641, voe e comprou a 30030 para o localizador. 30, proa 30, descendo para 3000, 014, Rio 9641. Seu pátio, quanto é o gosto? Meu Tango Fox sobe para 085. É quanto é o gosto autorizado iniciar o táxi, chame para ingresso no pátio principal. Log 65 no 8, reduz a aproximação, chame torre no 8 decimal 6. Reduzimos, chame a torre no 8 6. Iniciando 40 menor. Torre de Salvador, bom dia, gol no 7, no 5, está na final da 1-0 com o trem checado. Bom dia, continua a aproximação, pista no 0, informarei pista livre, o vento variável 4 nós, chuva leve, os primeiros 90 metros impraticáveis, gol 1 no 7 ou no 5. No 7 ou no 5, 7, com pouso autorizado. Ainda não, aguarde autorização de pouso, tem aeronave iniciando a decolagem. Bom dia. 804, passo 4,5 para o 40, faz estrela, solicita o servidor 366. 804, mantenha o 40, vetor radar para sequenciamento, voe proa 220. Fica limitado em 2 minutos nessa proa. Se perder contato, voo servidor 368 e completa o final RNAV. Afirmativo. Direita 220 por 2 minutos, caso falha, voo servidor 368 e completa o RNAV da 10. Bom, 804. Rio 9641, direita proa 070, intercepta final, pista no 0 sem glide. 6607. Prossiga, senhor. Direita 70, intercepta final. Ciente, direita 070, intercepta final 9641. Para Petrolina, nível 100, direto, decola da 17, curva esquerda, saída Momo, Albo, direto. Controle 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 86, acione 5120. Juliette Tango Zulu, chame agora 118.6 para acionar. Vamos coordenar a decolagem da 35. Chame para acionamento a torre e aguarde coordenação para 35. Espera, 6648. 42. 804, desça para 2.500 pés, ajuste no 014, 180 nós na velocidade. 2.500 pés, 014, 180 nós, 1804. 3179 para prosseguir descida. Até o 060, 3179. Ciente, atingindo e mantendo 060, tanto 3179. O Rio 9641 estabilizado no localizador. Ok, Rio 9641. Prossegue final. Chame torre, 1 na noite, decimal 6. 118.6, 9641. A gente aguarde para ingresso na pista 17, a Cota Golfe. 1897, próxima Juliette. Autorizado para o portão 10, 1897. Autorizado 10, 1897. Autorizado, após um minuto, voo ao 366. Matinho, após o 366, 1804. Paulo Salvador, bom dia, gol 1715. 415 milhas para o externo. Rio 9641 no centro do tráfego, número 2 para pouso, continue a aproximação, vento variável 4 nós, chuva leve. Rio 9641. Centro, continue a aproximação, chuva leve 9641. Largue 965 no 8, pista liberada, cheque trem, pouso autorizado, vento variável com 5 nós. Os primeiros 90 metros impraticáveis do largue 65 no 8. 65 no 8, centro, baixado, travado. Estamos aproximados do 200. 1200, ciente? É quanto ao Golf? 3153, desça para 050. 050, 3153. Para ingresso, Juliette, 1715. No 715, autorizado, portão número 8. Número 8. 4-1. Log 65 no 8, no Solos 48, reporte livrando, cabeceira oposta, 65 no 8. 65 no 8, reportando, livrando. Sente aí, Cotel Golfo, cruzou a parte 1, no chame Sol, 1219. 1897, prossiga. Tá aguardando o aumento 9 aonde? É o 10 mesmo, né? Afirmativo. Tá, obrigado. Olha, 1219. Chamarão 219. O Rio 9641, cheque o trem, pouso livre, pista no zero, vento variável com 5 nós, pista molhada, os primeiros 90 metros impraticáveis. Livre pouso para o Rio, ciente das condições. 18.6, bom dia, 1804. Bom dia. Vamos, Julio. 3179, iniciou a RNAV. 3179, reduz a aproximação, tráfego à frente 737 na RNAV a 5 milhas. Ok, reduzindo. 1642. Ali na terminal 10, passagem do carga na curta 1642. 0, Guarulhos. Aguarde a cota no 607, altímetro 1014. Ciente, 607, guarda. Pode adiantar a saída? Sael de Né. Obrigado. Aguarde 5.4. Gente, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, vento variável com meia dúzia, nós, pista molhada, 1804. 1804, aguardando autorização de pouso, ciente das condições, 1804. O Rio 9641, solo 50, libera a direita, chame solo 1219. Vai liberar a direita, chamando solo 219. RNAVE, chame torre no 8 decimal 6, 3179. 19, 6, obrigado. 18, 6. 18, 6, obrigado. Alpate via Alfa e Kilo para Alpate 3, dando passagem ao Prado Água Frente. E o Mantivo vai seguir o Aeroglobe 1941 para o Alpate número 3. Bom dia, número 2, na aproximação, pista 10. O vento é variável, com 4 nós, intensidade, pista molhada. Os primeiros 90 metros impraticáveis, 3179. Sim, esse é 3179. Tango Zulu, mantenha a posição, aguarde para iniciar a decolagem. Temos dois tráficos na final, dando 0 para pouso. Mantenha a posição, Juliette Tango Zulu. É quanto ao Golfo autorizado, o táxi para o pátio número 3. Em 119.35, bom dia. 119.35, bom dia. O 1804 tem pouso autorizado no 0, pista molhada, o vento variável, agora a intensidade 6129. Teve pouso pista no 0 com 1804. OK. Ah, esse dano de via direito me transforma a frente. Salve 390.642, vigilância radar. 390. Vigilância 642. Afirmativo, já estamos coordenando, aguarde a cópia. Paulo, 5.4, já observou que o Golfo já livrou a retaguarda, poderá entrar o posto? Agora autorizado, chame para o táxi, 5.5.4. 5.5.4. Volume 607, copia. Copia 07. Autorizado para Guarulhos, nível 360, rota Perisque 50, decolada pistão no zero com curva direita, saída da EL, transição de NER. Controle 1.9.35, torre 1.86, acione 5.177. 360, autorizado, abril 50, decola da 10, com curva direita, da Eldiné, saída 1935, controle 18.6, torre 5.177, transponder, gol 607. Correto, chame para acionamento, 1.607. Chamará, 107. A quanto ao Golfo, mantenha a posição antes de ingressar no Pátio 3, aguarde as duas aeronaves cargueiro estacionarem após ingresso e observe o sinalizador. Você está pronto para a cota, quanto ao Golfo? 90, Aracaju, autorizado nível 090, pela rota Golfo 677, decola da pista 10, curva esquerda, saída Conde, controle 1.9.35, torre 1.86, acione 01, corrigindo, acione 0263, 0263. Uno 79, o vento é variável com meia dúzia nós, pista molhada, tem pouso autorizado, pista 10, 3179. Tempo 263, correto. Observe as duas aeronaves aí que já estão finalizando o parqueamento, prossiga o táxi lento, autorizado para o parque 3. É quanto ao Golfo. complete final, chame Turre 1-18, decimal 6. 18-6, obrigado, Maria. Bom dia. Consegue ver Alfa 1804. Aconteceu o golpe, eu solo, eu não entendi a sua última transmissão. O senhor disse que já está pronto para o ponto de espera da 1-0, é isso? Nós, Juliette, estamos no loop. Juliette e Alfa no ponto de espera da 1-0, 118-6 para decolar. Confirme o POB, quanto ao golfe? 02, sente. Bom dia, TAM 3, 153. Ora, uma milha do Índia Serra, baixado, checado. Cliente, continue a aproximação, pistão no zero. Informarei pista livre, o vento é variável. Agora 60 graus com 8 nós, pista molhada. TAM 3, 153, aguarde autorização de pouso. Aguardando. Peço na Juliette. Alfa Juliette, vai reportar para ingresso nessa, 3179. Solo 5514, aponta o passe. 5-5-4, autorizado táxi via Alfa, corrigindo, autorizado táxi via Juliette Alfa no ponto de espera, 118.6, confirme autonomia, alternado e o número de pessoas a bordo. 037 a bordo, autonomia de 4 horas e 25, alternando Salvador. Decolou 5-6, chame controle em 119.35, bom dia. Bom dia. TAM 3153, cheque o trem, pouso autorizado no zero, os primeiros 90 metros impraticáveis, pista molhada, TAM 3153. T7, baixado checado, livre ponto, pista no zero. Uma intercessão de Juliette com 804. Aguarde para ingresso, gol no 804. Aguantei a posição antes da Juliette, 804. Correto. Como o senhor desviou? Centro, Recife 265, Alcântara 545, vai informar. 642, bom dia. Bom dia. Voo no 804, após a passagem do TRIP, autorizado ingresso para o portão 3. Após a passagem da TR da TRIP, está aprovado para o 03-1-104. E o TAM 3179 segue o Boeing da Gol frente para o portão 2. Segue a aeronave para o portão 2, 3179. Salvador, muito bom dia. TAM 3517, autorização. 3517, aguarde Brasília, altímetro no 04. Aguardando. TIP 5514, informa altímetro 1014. Salvador, gol no 897. Gol no 897, prossiga. Gol no 897, ciente da informação Kilo, nível 380 para Confim. Aguarde a cópia, altímetro no 04 no 897. Gol no 04, altímetro, aguarde a cópia, pode adiantar a saída? Gole, transição Gonza. Gole, Gonza, grato no 897. TAM 3153, solo ao 59, libera a direita, chame solo 129. 219, obrigado. Nada. 980, 16.2, descending 10,000. Mega 980, Scott, identify the descent flight level 040, bon arrival. Alright, here to descend flight level 040 and bon arrival, American. controle, o Juliette Tango Zulu mantém o perfil da saída? Pode subir por uma centena, Tango Zulu. Positivo, subir por uma centena. Golf decolou 01, chame controle em 119-35, bom dia. Uma boa, Eco, através do senhor, chamará controle. Olha daí, Matheus, 55 no 4. A Lima tem cabeceira no 0, 55 no 4. A Lima tem no 0, 55 no 4. Responde Eco Hotel Golf, sobe para o nível 090. Trocando 0263, Eco Hotel Golf está ligando o cancelamento para visual do pão. 35 no 7, pronto. 35 no 7, autorizado Brasília, nível de voo 360, pela rota Pesulon no 7, decola da pista 10, curva à direita. Saída Gole, transição Ufito. Controle 1 no 9.35, torre 1 no 8.6. Acione 5173. Autorizado nível 360 Brasília, Pesulon 7, decola da 10. Com curva direita, Gole com transição Ufito. 5173 transponder, controle 1935 e torre 1986. Correto, chame para acionar 3517. Reportará 35. Voo 897, copia. Voo 897, copia. Voo 897, autorizado com fins, nível 360, pela rota Peruísque 58. Decola da pista 10 com curva direita. Saída Gole, transição Gonza. Controle 119.35, torre 1186, acione 5405. 1897, autorizado nível 360 para Confins via Peruís 58, decola da cabeceira 10 com curva direita na Gole Gonza. Controle 119.35, torre 118.6, transponder 5405, cotejou 1897. Correto, chame para acionamento no 897. Chamará o 1897. Bom dia, o gol no 705, autorização Brasília 380. Aguarde a cota, altímetro 1015, o 3153. Aguardando, obrigado. No 715. Sim. Eu chego Zulu, qual foi o ideal para a Petrolina? 350. 350? Afirmo. 350 de pro, autorizado. Juliette Santos Zulu, obrigado. American 980, descent to 2,000 feet, altimeter set 1015, and the clear to intercept the final approach runway 10. Glide slope is Not available. How do you understand, clear to descend 2,000 feet, clear to intercept the localizer for runway 10, American 980. Autorizada a decolagem, vento 50 graus, 8 nós, 55 no 4. 55 no 4, obrigado. Decolou 5-5-4. Decolou 07, chame controle em 19-35, 5-5-4. 19-35, obrigado. É quanto ao golfo, qual foi estimado para Aracaju? 55. Sente. Sente. Salvador, bom dia. 1804, está com informação. Quilo, autorização para o Galeão. 1804, aguarde a cota, é altímetro 1015, 10 no 5. Guardando a cota, é com 55. 8 horas 4, está na posição 3. Quente. Tenho 3554. 3554, contato radar, saber para o nível 170. 170, 5554. Controle, posso precisar de 080, com Juliette, Tango Zulu. Aguarde. Paulo Salvador, então 3517, posição 04 para o pushback. 3517, autorizado no 4, reporte para o táxi. Reportará para o táxi, então 3517. Voo no 804, cópia. Voo 804, está pronto para a cópia. Voo no 804, autorizado Salvador Galeão, nível de voo 360, pela rota Upper Zulu 14, decola da pista no 04.